Eu tenho certeza que quando o amor acaba, ele é igual ao cristal quebrado, não cola jamais. Dois amores, mais romântico do que nunca. Quanto tempo eu passei a chorar, porque eu não tinha ninguém. Mas um dia eu te encontrei, te amei e pensei que me amavas também. Mas eu descobri agora, depois que a você me entreguei, que você não é como eu sonhei. Que você nunca me amou como eu te amei. Com meus sentimentos, nunca teve amor por mim, nem quis ouvir a minha voz pedindo pra voltar pra mim. Pense mais um pouco em tudo que eu te falei. Se mereço ficar só, não sei. Só te dá meu coração, me enganei. Te dei o amor que havia em mim. Te amei só pra ficar tão só no fim. Oh, oh, oh. Te dei até meu coração em forma de canção. Te dei, mas você não é como eu sonhei. Desprezou o meu amor que te dei, já não sonho mais. Sempre quando estou dormindo, ao meu lado não estás. Quantas vezes choro a falta que você me faz, mas sei que não voltas nunca mais. Eu preciso te esquecer de uma vez. Te dei o amor que havia em mim. Te amei só pra ficar tão só no Mas você não é como eu sonhei. Desprezou meu coração, me enganei. Você não é como eu sonhei. Te dei o amor que havia em mim. Te amei só pra ficar tão só no fim. Oh, oh, oh. Te dei até meu coração em forma de canção. Te dei, mas você não sonhei. Desprezou meu coração, me enganei.